53144. Chame torre 11895. Letrada 53144. Instalador, muito boa tarde, tá 3895, decolado, passando 2500. Tá 3895, contato radar, segue da El, sub, mantém nível de voo 340. Tá perfeito da El, 340, 3895. Passaredo 2230, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 180, limite magnética 080 de Simbra. 180, 080 de Simbra. Juliette, Índia Papá, está restrita ainda a 6000? Juliette, Índia Papá, desça para 4000 pés, ajuste no 018, reduza a velocidade para 1909. 190, 1018, 4000, Papá. Juliette, Índia Papá, para vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite magnética 080 de Simbra. 037, limitado pela 080 de Simbra, Juliette, Índia Papá. Índia Papá, 030. 030. O Gol 941 pode prosseguir. Gol 1941, desça para o nível de voo 050. Gol 1941, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite magnética 080 de Simbra. Vetoração, esquerda 30, limite a 80 de Simbra, 1941. Tão 3804, estabilizou? Afio. Chame torre 11895. 895-3204. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Autorizado, final ILS X-O e reporte estabilizar localizador. 2000 autorizado, final reportarei localizador 4076. Tá atingindo 4000, Índia Papá. Juliette, Índia Papá, desça para 3000 pés, ajuste no 018. 3018, Papá. Gol no 941, desça para 4000 pés, ajuste no 018. 4000 na 08, 941. Juliette, Índia Papá, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportando estabilizado, Papá. Passaredo 2230, curva esquerda, proa 130. 130, descendo para 050, 2230. Gol 1941 para interceptar o localizador, curve à direita para o 050, reporte estabilizado. Direita 050, está informando aqui. Gol 1941, reduz a velocidade para 1970 nós. Reduzindo 941. Juliette, Índia Papá, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 8, autorizada a sinal ILS-F, foi reporte estabilizado. 2000, reportando estabilizado, Papá. Azul 4076, estabilizou? Afirma. Ciente, chame torre 11895, azul 4076. 1895, muito obrigado, uma boa tarde. Android Salvador, boa tarde, azul 4463, decolou no 1600 pés da El. Passaredo 2230, para o localizador, curva esquerda, proa 070, reporte estabilizado. 070, reporte estabilizado, sinal do X-Ray 2230. Azul 4463, contato radar, saída da El, sul e mantém nível de voo no 60. Voo no 60, 4463. Estabilizado, Juliette, já passou. Juliette, Índia Papá, chame torre 11895. 11895, boa. Cruzando 060 para o 050-2230, passarela. Gol no 941, intencionalmente ultrapasse o curso do localizador. Curve à esquerda para o 050. Esquerda 050-941. Santa 3895, chame centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 941, não deixa para 3000 pés, ajuste no 097. Foi para 2230? Gol no 941, não deixa para 2000 pés, ajuste no 097. No 097, 2000 pés, no 941. Passaredo 2230 para descer para 2000? Passaredo 2230, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 pés ou no 097? Juliette, Índia Papai, estabilizou? Gol no 941 para o localizador, curva direita para o 130, reposto estabilizado. Sim, 01960, é, autorizado aqui para o estabilizador. Gol no 941, direita 130. Sim, 130, 941. Força Aérea 1494, acionando a indicação autorizada a chegada Mari no ponto ideal descida, desce com nível de voo 050. Afui LS, o Passaredo 2230. Passaredo 2230, curva esquerda na proa 060. Então, saindo do ILS, esquerda 030, 2230. Passaredo 2230, afirmo, esquerda 060. 060, tava fui LS, tá saindo do ILS 2230. Juliette, Índia Papá, na escuta? Passarei 2230 para o localizador, curva direita, proa 135, reposto estabilizado. Desça para 3000 pés, ajusta no 017. 135 para novamente interceptar o ILS, passarei fui ILS 2230. Corrigindo, 3.000 pés, 22, 30 passarela. Gol no 941, estabilizou? Afirmo. Chame torre 11895, gol no 941. 395. Passarelo 2230, reduza a velocidade para aproximação, desça para 2.000 pés, ajusta no 017. 2.000 pés, reduzindo para a mínima 2230. Lima, Papa Mike, prossiga. Lima, Papa Mike, confirme sua altitude. Lima, Papa Mike, ciente, mantém as condições visuais no corredores, reporte no através de Paris. 4463 atinge e mantém o 160. Azul 4463, ciente, aguarde para transferência. Poderia voar da presente direto e o NEP? Azul 4463, coordena e concentra agora na frequência 125.1, alterna 13325. 513325, 4463. Apoie LS 2230. Passarei 2230, chame torre 11895. 295. Lima Papa Mike na escuta do controle. Confirme radial e distância de Salvador, Lima Papa Mike. Ciente, Lima Papa Mike. Salvador, departure, good afternoon, web 6741, passing 1700, dial Leda Bridge, departure. Web 6741, radio cut, dial departure, climb site level 340. Dial departure, up to 340, web 6741. Carcará 104, desça para 2000 pés, ajusta no 097. Para 2000, o Carcará 104 também 17. Gol no 600, acione identificação autorizada a chegada à mar e desça no nível de voo 050. November 801 Whiskey, Cocker Dent, descend flight level 060, cleared bomb arrival. Descend flight level 060, cleared bomb arrival, we have information, Delta F Delta. Carcará 104, autorizado ao final ILSX, foi reposta estabilizar localizador. Reportará no LOC o Carcará 104. Gol no 328, acionando a identificação, autorizada a chegada a Mare. Desça para o nível de voo 070. Lima Papa Mike, ciente, desça para 500 pés, atente um helicóptero fazendo sobrevoo na posição de 2 horas 4 milhas. Reporte visual com campo. Tipo de aeronave, cara. Lima Papa Mike, um helicóptero Robson 44. Ok, não tá visual com mesmo não. Controle Salvador, Xaner 6254. O Xaner 6254, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 360. 360, autoriza da El. Autorizado da El, Xaner 6254. Da El 6254, grato. O Mike Nacional mantendo o voo parado, próximo à cidade de Bate. Na suburbana aqui de plataforma, está sem do Lima Papa Mike, está mantendo 800 pés. Ciente, Mike Juliette Romeu. Força Aérea 1414, estabilizou? Aí pra onde o Cacara no 4? Sente, Ami Torre 1895. Força Aérea 1414. 295, Cacara no 4. Bruno 600, redução para 2109. 010. November 801, Whiskey, send to 2000 feet, Phoenix 1017, clear the right final report established. Okay, just send to 2000 feet, Phoenix 1017, and what was the remainder of your clearance? Is that cleared for ILS X-ray? Approach 0801 Whiskey Whiskey. Go ahead. Yes, we're descended 2000, the QNH 1017, and what after that? Clear the light sign, report step. Cleared to ILS X-ray runway 10, is that what you're saying? Gol 1600, desce para 3000 pés, QNH 1017. 3000, 1017. Gol Amato 24, autorizado chegada a Mari, desce para o nível de voo 050. Autorizado. Goma 328, desça para 4000 pés, QNH 1017, redução para 2109. 4000, 1017, 2109, reduzindo na 328. Gol no 600, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, sua limite magnética 090 de Simbra. 020, limitada pela 090 de... Simbra. Simbra. Simbra. Simbra. Você na 6254, está no centro Recife, 133225, confirme 12510. 3325 251 6254. Gol no 328, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite é magnética 090 de Sintra. Sim, sob vetores esquerda 020, limite é magnética 090 de Sintra, 1-9-322. And November 801 Whiskey, we cleared ILS X-ray approach. Cleared.